colocou aí a razão de a gente estar começando mais tarde. É, de minha parte, realmente, eu lamento. Eu tinha avisado, inclusive, que hoje não poderia chegar à hora dos dias anteriores. Né? Eu tinha dito que chegaria às 8. Quer dizer, lamentavelmente, cheguei meia hora mais tarde, 8h30. Mas, vamos lá com as nossas considerações de hoje. Nós temos hoje como tema o problema do banditismo e cangaceirismo na música. Ao falar sobre banditismo e cangaceirismo na música, nós levantamos um problema que é o problema do próprio legado do cangaceirismo, que é o problema do que ficou, né? Vai ser melhor isso. Bem. Esqueci aqui, tá me engraçando. Que é o problema do que ficou do cangaceirismo e do banditismo, né? Porque uma coisa é uma ocorrência histórica, ou seja, a existência de bandidos e de cangaceiros reais que viveram num determinado tempo histórico, que viveram em determinadas circunstâncias históricas e cuja vida ou tudo quanto se relaciona, né, com eles vem sendo pesquisado, vem sendo objeto de uma pesquisa permanente, e nós tivemos exemplo disso quando assistimos. Eu mesmo estava aqui, era a única noite que eu tinha disponível, que eu não dava aula à noite, e eu mesmo pude vir aqui assistir uma parte da conferência do padre Frederico Maciel, né? E nós assistimos assim àquela figura de pesquisador inteiramente dedicado a um determinado personagem histórico, que é dessa forma que nós podemos chamar Lampião, inteiramente familiarizado com esse personagem e a todo momento fazendo novas descobertas, acrescentando novas informações a respeito de tudo quanto sabemos. Então, esse é o personagem real, né? Nós temos, portanto, o cangaceiro real, nós temos os jagunços que tiveram existência real, nós temos os chamados bandidos sociais ou vingadores, ou quem não aceitar esse tipo de denominação, mas finalmente nós temos toda essa galeria de personagens que viveram realmente, né? Que fizeram história à sua maneira. E nós temos, por outro lado, a toda uma simbologia relacionada com esses personagens. No nosso caso, interessa tanto o personagem que teve existência real, quanto tudo quanto foi criado em torno dele, em termos de cultura. Tudo quanto foi elaborado e reelaborado, tendo esse personagem como fonte de inspiração. Essa conversa toda a respeito do legado do cangaceirismo, que talvez pareça estranha, porque muita gente pode dizer qual o legado, afinal, que fica de uma série de tropelias, de tiroteios, de crimes, de violência. Como é que se pode falar de legado? Essa conversa toda a respeito do legado foi motivada por uma conversa que eu tive há uns 2 dias atrás com a jornalista e também professora lá do curso de História, Leda Rivas. Nós preparávamos uma matéria sobre o tema. E exatamente ela perguntava por que eu não acrescentava alguma coisa sobre o legado do cangaceirismo nesses termos, né? Do que ficou, do que permanece hoje em dia. Bem, e o que ficou, o que permanece é em larga escala a presença de um verdadeiro ciclo do cangaço, de um verdadeiro ciclo do banditismo nas artes em geral, né? De um verdadeiro ciclo do cangaço no cinema, na literatura, e na música, que é o tema dessa noite, que nós vamos falar sobre isso. Ao falar de banditismo e cangaceirismo na música, nós temos algumas colocações a fazer. Em primeiro lugar, existe uma música do cangaço. Existe uma música produzida pelos próprios cangaceiros e, em particular, pelo próprio Lampião. Em segundo lugar, existe uma música sobre o cangaço, sobre o banditismo. Essa música sobre o cangaço, sobre o banditismo, nós temos a própria música popular por excelência, a música de cordel, a música dos cantadores de viola de feira. E nós temos um outro tipo de música, que é o que nos interessa mais de perto, que é exatamente a música produzida muitos anos depois pela classe média urbana, pela classe média citadina, por compositores com toda uma formação intelectual, que vão utilizar esse tema de variadas formas. Mas, particularmente, interessa a sua utilização política, ou seja, há toda uma simbologia política na figura do bandido social, na figura do cangaceiro. Essa utilização política, ela é encontrada não apenas na música, mas nas artes em geral e na própria política como tal. Assim, no cinema, nós temos toda uma associação do cangaceiro a determinadas ideias, a determinado ideário político. Nós temos a mesma coisa em outras manifestações artísticas e na música também vamos encontrar, e eu trouxe inclusive aqui hoje, algumas músicas que nós poderemos acompanhar e ver o próprio conteúdo das suas letras e de que modo foi feita uma determinada proposta política através dessas músicas. A esse respeito, nós temos a assinalar, portanto, que esse tipo de música, ou seja, essa música que tem assim uma preocupação política, essa música ela faz parte, ou ela tem uma série de dados, não tanto sobre a história do cangaceirismo, não tanto sobre quem foram os cangaceiros reais. Ela permite não tanto uma compreensão do fenômeno histórico do cangaceirismo. Essa música é importante muito mais para uma compreensão da história política mais recente do Brasil, ou seja, de que ideologias ou que formulações políticas que não chegavam a ser ideologias estavam em jogo, que propostas foram levantadas e até que ponto essas diferentes propostas procuraram incorporar a figura do cangaceiro, do bandido social. Como procurar incorporar também outras manifestações relacionadas com o tema cangaço. Nas músicas que eu trouxe aqui hoje, nós temos, por exemplo, músicas que falam não propriamente do banditismo ou do cangaceirismo, mas que falam da valentia em geral, ou procuram, através da valentia, fazer com que a afirmação de determinadas características do sertanejo, né? O sertanejo aí como que encarnando determinado tipo de brasileiro ou determinado ideal de brasileiro. Essa utilização já foi feita pelo próprio Euclides da Cunha, quando dizia que lá no sertão, ou entre os sertanejos, estava o próprio cerne da nacionalidade. Esse mesmo pensamento nós encontramos na famosa frase de Euclides também, a respeito de o sertanejo ser, antes de tudo, um forte. E é curioso que uma das letras de músicas que eu trouxe aqui hoje, lamentavelmente, creio que essa música não chegou a ser gravada, ela foi uma das premiadas no festival que houve aqui em Recife. Essa música é de Marcos Vinícius, e, se não me engano, Ana Leão, se não me engano. E essa música terminava exatamente dizendo a mesma coisa da frase de Euclides, quer dizer, antes de tudo, um forte em relação ao sertanejo. Então, nós temos, portanto, toda um capítulo da nossa história política, cultural, e esse capítulo é exatamente. Nós encontramos as fontes para a reconstituição dessa história através dessa utilização política da figura do cangaceiro, da figura do bandido. Quer dizer, ela informa, portanto, não tanto sobre o cangaceiro real, que várias vezes ela, inclusive, cria uma imagem estereotipada do que foi o cangaceiro, uma imagem que não corresponde à realidade, mas ela informa muito mais a respeito das tentativas de se desenvolver determinados tipos, síntese, ou seja, tipos que sintetizem determinados ideais de brasilidade, de nacionalidade, como uma forma de se fazer uma motivação em torno de objetivos políticos. Então, seriam assim algumas considerações iniciais de ordem geral que teria a fazer antes de começarmos a apresentar algumas músicas e fazer alguns comentários em torno delas. Vocês vão ter um pouco mais de paciência, porque ainda tenho aqui outras considerações a fazer. Eu tinha pensado de início em ficar ao mesmo tempo falando e apresentando músicas, mas isso aí torna-se muito difícil, de modo que vou falar de um modo geral, fazer umas observações de cunho geral. E depois então começarei a fazer alguns comentários em torno de algumas músicas. Bem, a respeito do cangaceiro, eu teria, portanto, dessa música sobre o cangaço, teria de um modo geral essas considerações iniciais a fazer e algumas outras que gostaria de fazer em seguida. É dizer, o cangaceiro, no que diz respeito assim à sua simbologia, a simbologia contida na figura do cangaceiro, que nós vamos encontrar também na música, nós temos de ver, em primeiro lugar, que, de uma certa forma, o cangaceiro representa um ideal de aventura, ou representa como que uma figura meio nômade, uma figura que representa aquilo que nós abandonamos no momento em que nos integramos no processo produtivo. No momento em que passamos a levar nossa vida no escritório, no trabalho, em qualquer outro ambiente urbano fechado, né? Então, até certo ponto, portanto, essa imagem do cangaceiro, essa imagem de essa simbologia contida nele, tem raízes mais profundas. Ela tem raízes assim universais. De um modo geral, o homem urbano, o um membro de uma civilização sedentária, ele nunca abandona inteiramente o ideal nômade. Do mesmo modo em que a sua vida concreta, a sua vida real, é uma vida sedentária, ele necessita de toda uma série de compensações culturais, de toda uma série de mecanismos de compensação que lhe proporcionem uma vida imaginária, né? Contendo todos aqueles elementos que a sua vida do cotidiano não tem. Quer dizer, essas seriam as observações a respeito do encanto ou do fascínio que todo esse mundo sertanejo interiorano, esse mundo de comunidades messiânicas, esse mundo de banditismo social, esse mundo do coronelismo, quer dizer, todo o fascínio que esse mundo interiorano sertanejo exerce, em particular sobre o imaginário, né, urbano. Quer dizer, nós temos todo um ciclo, portanto, nosso, de músicas que estão exatamente associadas a essa imagem, ou associadas a essa simbologia. Essa simbologia, eu dizia, tem raízes mais profundas porque nós temos outras imagens da literatura universal, ou da música, ou das artes em geral, onde encontramos a mesma simbologia. Quer dizer, além, por exemplo, do próprio cangaceiro que nós citamos agora, nós temos também nessas músicas por exemplo, alguma música de Sérgio Ricardo, que eu trouxe aqui para a gente fazer algumas considerações sobre ela. Quer dizer, nós temos uma própria imagem do que determinados compositores julgaram em determinado momento ser assim a trajetória do povo brasileiro, ou a trajetória em particular das populações nordestinas, em busca assim de um caminho, né, do ponto de vista histórico, ou seja, um caminho que lhes permitisse sair daquela situação ou daqueles impasses gerados pelo próprio subdesenvolvimento, pela própria pobreza, pela própria miséria e pela própria falta de uma identidade cultural precisa, determinada, né? Quer dizer, então, nós temos, por exemplo, tem uma das músicas aí do Sérgio Ricardo, Pé na Estrada, que me lembra muito uma imagem que vi uma ocasião num filme de Bergman. Nessa imagem de Bergman, é um filme sobre a época das cruzadas na Europa, O Sétimo Selo. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver esse filme. Mas nesse filme de Bergman, a Morte, que é um personagem, né, é um homem com rosto humano. Bem, então a Morte, que inclusive estava no meio das pessoas sem que as pessoas soubessem que era a Morte, mas no fim do filme a Morte sai conduzindo todos os personagens principais do filme e vai desaparecendo com eles, né, à proporção que o dia nasce. Então o sol vai nascendo de um lado e no lado oposto ao do nascimento do sol, numa espécie de ciranda assim macabra, vai a Morte desaparecendo, puxando pelas mãos, né, um cavaleiro medieval, sua esposa, seu escudeiro, etc. E somente três personagens não são conduzidos, não são levados pela Morte, que é exatamente um casal de saltimbancos e seu filho. E exatamente por isso mesmo, por serem inocentes, por não terem ainda a sabedoria e não estarem impregnados assim do mundo, são eles que, de certo modo, representam assim o futuro. Quer dizer, Sérgio Ricardo tem uma música que faz daquele filme A Noite do Espantalho, onde ele, do ponto de vista musical, ele reproduz essa imagem. A música é Pé na Estrada, né? A letra da música diz: olha a Morte chegando na dança do amanhecer, né? E então ele descreve como todos os capetas, todos os demônios, todas as almas penadas, todas aquelas figuras trágicas do sertão, né, elas vão como que sendo conduzidas pela Morte, vão com elas desaparecendo, se internando, etc. Essa imagem de Sérgio Ricardo é uma imagem universal, é uma imagem própria de qualquer povo em crise, é uma imagem própria de qualquer ajuntamento humano, de qualquer comunidade que está à procura da sua identidade cultural. Quer dizer, essa identidade cultural, o seu caráter, ela não tem ainda um caráter definitivo. Nós vamos perceber, por exemplo, que o próprio cangaceiro é um herói ambíguo. Quer dizer, para as populações urbanas, com muito maior facilidade, o cangaceiro é visto como um herói. Para as populações interioranas, não. Ele é visto como herói, mas é muito visto também como vilão. Quer dizer, isso mostra assim a ambiguidade do personagem. Quer dizer, e explica, né, todo o caráter aparentemente contraditório, né, da figura enquanto assim um tipo histórico, enquanto um tipo que contém todo um simbolismo nele mesmo. Há uma série de músicas que eu, lamentavelmente, eu não tenho e não pude obter, mas que são muito interessantes. Eu gostaria de lembrar, porque nelas o tema banditismo, o tema messianismo, estão contidos, assim, aparecem de uma maneira bem presente. Por exemplo, quando houve aquele famoso festival O Brasil Canta no Rio, em 1967, que foi aquela música modinha vencedora, essa música do Marcos Vinícius, que foi apresentada aqui, ela tinha uma letra muito interessante a esse respeito. Era uma descrição, de um modo geral, do sertão, onde exatamente essa imagem de caminhada, ou de procura, ou de busca de alguém que está meio perdido, essa imagem voltava. Quer dizer, essa imagem nós vamos encontrá-la com muita frequência nessas músicas sobre o cangaço, nessas músicas sobre o banditismo, o messianismo, o sertão, de um modo geral. Por exemplo, alguns trechos dessa música do Marco Vinícius, na letra. A música dizia o seguinte: neste chão que só tem perigo, eu vou. Neste pó, neste reino sem rei, eu vou. Vou que um sol bem forte brilhe alto lá no alto deste céu. No desencontrado desse reino, desse norte, eu vejo a sorte, não só a dor. E a dor que esse povo tem, não sei. E a dor de seguir ou viver sem lei. Sem chão, sem cor, sem mar e amor, no sertão também. No desencantado desse reino, desse norte, eu vejo a sorte sem ninguém. É hora de brisa e sol chegar neste chão de mundo calado, nordeste, povo afiado, na cor do desencantado, vejo o rosto de quem já não quer chorar. Vejo o braço de quem resolveu lutar. E conclui dizendo: antes da vida, a morte, antes da luta, a sorte, antes da vida, a morte, antes de tudo, um forte. Quer dizer, essa é uma imagem muito comum em todas essas músicas que tratam do tema. Não a música produzida por cantadores, por violeiros do interior ou pelos próprios cangaceiros, mas a música produzida exatamente por essa classe média urbana, essa classe média que faz uma reinterpretação, né, do fenômeno cangaço. Uma outra música muito interessante era uma música de Paulo Guimarães, né, um compositor pernambucano que há algum tempo está no Rio, mas há uns 10, 12 anos atrás ele tinha uma música Infinito. Chegou a gravar um compacto, de um lado a música Infinito, de outro lado uma música de Sebastião Villanova, Severino do Sertão. Nessa música Infinito, os versos diziam mais ou menos o seguinte: canto de fechar é algum saravá, né? Alusão a toda aquelas rezas, aquelas fórmulas mágicas para fechar o corpo, etc. Bala de matar é dundum camará. Alusão à bala dundum, era uma bala muito comum, muito frequente, muito usada pelos cangaceiros, que muitas vezes a própria polícia não tinha essa bala dundum, né? A bala que, depois de dado o tiro, ela explodia mais duas vezes, né? E essa bala, inclusive, era rara aqui no interior do Nordeste. Eu me lembro que, em conversa com a viúva do coronel João Bezerra, ela dizia que, numa ocasião em que o João Bezerra estava perseguindo o Lampião, um grupo de cangaceiros foi tentar sequestrá-lo, né, lá em Piranhas. E eles atiravam com bala dundum, né? Ela atirava muito bem também, atirava melhor do que o próprio João Bezerra. E ela disse que ficou sufocada durante o ataque, porque as balas, quando batiam na parede, né, elas davam mais duas explosões. Então levantava aquela nuvem de pó, né, de poeira, que no fim já estavam sufocados. Eles se livraram desse ataque porque, acidentalmente, um tiro atingiu a cartucheira do chefe do ataque e a cartucheira explodiu na sua cintura. Ele então ficou com as vísceras de fora e o pessoal pensou que era a polícia que estava chegando, né? Então fugiram. Mas nessa música de Paulo, portanto, a referência a elementos assim do cotidiano do cangaço. Mas ao mesmo tempo há um projeto político dentro dela, né? Porque depois ele começa a dizer que espera um futuro em que só pode ser no mundo dos homens, em que o homem em que se trabalha muito e não come, né? E termina dizendo que a verdade está na terra, logo ali, bem acolá, são 3 léguas de distância, são 3 léguas para chegar, né? E então começa, essa é a temática dessa música Infinito. Lamentavelmente, hoje em dia deve ser um disco raro, a tiragem foi pequena e eu não pude trazer, não pude obter esse disco para trazer aqui hoje. Também nos festivais, os próprios compositores do Nordeste, o tema foi muito explorado, né? Saíram várias músicas, por exemplo, a música São os do Norte que Vem, de Capiba, a música sobre Jesuíno Brilhante, de Capiba e Ariano Suassuna, a Canção do Cangaceiro que Viu a Lua Cor de Sangue, né? Como também outros compositores, como Antônio Carlos Jocafe, como Rui Mauriti, utilizaram esse tema. Rui Mauriti tem uma música belíssima, que lamentavelmente também andei procurando e não consegui, que é a música Serafim e Seus Filhos. Não sei quem conhece essa música aqui. Essa música Serafim e Seus Filhos trata de uma família de bandidos. Quer dizer, o pai, Serafim, orientava esse grupo de bandidos e um deles não queria, não é, seguir a trilha do pai e dos irmãos. Então, por conta disso, o pai e os irmãos resolvem matá-lo, né? Mas, depois de matá-lo, ele vira assombração, vira alma penada e começa, então, a espantar, a assombrar a própria família, né? Quer dizer, é uma música muito interessante e que tem uma curiosidade, porque é uma música tratando de uma realidade bem brasileira e com muita propriedade, no entanto, já num estilo em que se mescla muita influência de música americana, né? Quer dizer, era uma música interessante que eu estou citando aqui essas músicas porque não pude obtê-las, não pude trazê-las aqui. Outro tipo de música que eu também não estou trazendo aqui em disco são as músicas de volta seca, ou seja, as músicas produzidas pelos próprios cangaceiros. Quer dizer, essas músicas de volta seca são muito conhecidas, né? É, por exemplo, a Corda Maria Bonita, é a mais conhecida delas. É, por exemplo, há uma série de outras músicas de volta seca, todas elas muito com uma série de imagens assim, que são o oposto da vida do cangaço. Quer dizer, são imagens assim de uma vida tranquila, sossegada. O tema, geralmente, é o tema do amor, né? Eu me lembro, tem uma das músicas de volta seca que ele diz, fala da laranjeira que não bota flor e diz, pergunta: minha andorinha, onde é teu ninho? É lá na laranjeira, no meio dos espinhos. Depois conclui: assim é quem ama, que sem ser amado, amando sempre, sendo desprezado. Essas músicas, em certa época, tiveram uma grande aceitação, né? Foram muito ouvidas em toda parte, mas a própria Corda Maria Bonita, cuja autoria é contestada, muita gente diz que não foi, que a música era do próprio Lampião e não de Volta Seca. Isso já foi levantado aqui em palestras anteriores e eu também ouvi esse respeito depoimentos, inclusive mais de um cangaceiro que disse que a música realmente era de Lampião, não era de Volta Seca. Há uma série, a música finalmente a mais famosa dela, Mulher Rendeira, essa eu trouxe aí, a Mulher Rendeira, numa versão que vocês vão achar muita graça, porque é cantada por Ramon Baez, né? Essa música percorreu o mundo inteiro, né? Quer dizer, talvez junto com Tico Tico no Fubá, Aquarela do Brasil, Garota de Ipanema, Mulher Rendeira seja das músicas mais conhecidas no exterior, né? Das músicas brasileiras mais conhecidas no exterior. Eu não sei se a família do Lampião recebe alguma coisa quanto a direito dessa música, porque realmente, né, essa de autoria do Lampião, a própria Mulher Rendeira, com uma infinidade de versos, né, alguns deles satíricos. Por exemplo, Lampião era seu mais terrível inimigo, era o Major Lucena, né, de Alagoas. E em determinado momento, a música foi utilizada tanto pelos cangaceiros como também pelos volantes, né? Ora faziam versos procurando ridicularizar ou fazer chacota com a figura do próprio Lampião, ora faziam versos procurando fazer chacota com a figura do próprio Zé Lucena. Eu tenho aqui um verso muito interessante a respeito de quando a esposa de José Lucena teve um filho, né? Então os cangaceiros fizeram o seguinte improviso: a mulher de José Lucena teve um menino chorão, o povo anda dizendo que é filho de Lampião. Quer dizer, essa, né, é uma que mostra assim como a música foi utilizada. Mas tem um outro verso aqui que é exatamente cantado pelos integrantes da Volante com a música de Mulher Rendeira. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura que a poeira levantou. E há infinidade de outros versos, né? Que nós não vamos aqui passar a noite toda repetindo esses versos. Tem uma outra música aqui também, cuja letra é muito interessante, produzida também pelos próprios cangaceiros. É um shot, né? Essa música ia para a missa, ia chorando e a polícia vinha atrás acalentando. Essa música saiu muito, exatamente quando saiu essa música de Volta Seca, essa saiu muito. Eu ouvi muito pela rádio universitária na época. Ou deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Então, esse tipo de música era música assim produzida pelos próprios cangaceiros. Uma música ora alegre, ora uma música assim. Falando do. Eu tenho uma música de Volta Seca, eu não encontrei a letra dela, mas eu me lembro dessa letra da música de Volta Seca, que foi muito cantada também na época, que é falando muito sobre o próprio drama dele, né? Que tão cedo entrou no cangaço, tão cedo também foi preso, com 17 anos, passou 20 anos na cadeia, né? Então a música começa dizendo num tom assim, bem dolente, bem arrastado. Nunca pensei que ainda tão criança, né, na flor da infância, padecesse assim. Depois começa a associar a música a uma desilusão amorosa, né? Ainda te vejo nos braços de outro, arrependida, chorando por mim. E continua, né? Ela chegou bem juntinho a mim, ela pediu, meu coração eu dei, meu peito ardia, nosso amor queimava, banhada em lágrimas, a seus pés jurei. E depois começa a música. Cuja música é muito bonita, diga-se de passagem, começa a música a fazer um levantamento, né, do que aconteceria se aquela jura fosse quebrada, que Deus do céu te mande o maior perigo, etc. Quer dizer, esse é um outro tipo de música também muito associado ao próprio cangaço. Bom, mas tinha, portanto, dentro dessas considerações de ordem geral ainda. Eu tinha algumas considerações ainda de ordem geral a fazer. Por exemplo, a respeito da utilização ou da tentativa de utilizar o cangaceiro como símbolo, não só em relação à música, mas em relação ao cinema, em relação à arte em geral, nós temos. Eu teria umas perguntas a colocar e discutir aqui. Por exemplo, Maria Isaura Pereira de Queiroz faz uma observação muito interessante a respeito do cangaço e da sua simbologia, quando ela diz o seguinte, que é um grande erro procurar fazer da obra de arte, muitas vezes, uma fonte histórica, interpretá-la como uma fonte capaz de reconstituir a realidade histórica ao que aconteceu no passado, tal qual aconteceu realmente. E ela diz o seguinte, ela diz, em primeiro lugar, trata-se para o historiador de tentar reconstituir um universo em que as figuras viveram experiência histórica definida. Em segundo lugar, e aí a tarefa do historiador confunde-se com a do crítico de arte. Trata-se de determinar que funções simbólicas as figuras desempenharam. No nosso caso aqui, a figura do cangaceiro. Ou pelo menos esse desempenho, ou tem desempenhado em diferentes épocas. Maria Isaura Pereira de Queiroz, em excelente estudo sobre o cangaço no Brasil, define o problema em seus devidos termos. O erro é, pois, confundir tanto obra científica e obra de arte, quanto os julgamentos proferidos diante delas. Ao julgarmos uma obra científica, temos de verificar se ela se aproximou satisfatoriamente do real. A verificação só é válida quando rodeada dos mesmos cuidados científicos com que foi realizada a pesquisa. Ao julgarmos uma obra de arte, fazemos-lo em função da transmissibilidade da emoção que ela é capaz de operar. Isto é, fazemos em função de sua comunicabilidade e de sua aproximação dos padrões estéticos. Então, por exemplo, se nós vamos ouvir aqui músicas sobre o cangaço, sobre o tema cangaço, o que nos preocupa não é tanto saber até que ponto o cangaceiro ou o bandido ou o sertão descrito nessas músicas, apresentado através dessas músicas, correspondeu ao cangaceiro, ao sertão real. Vamos julgar essa música em função do seu valor como música, em função do seu valor intrínseco estético, em função, enfim, dessa intensidade de emoção que elas sejam capazes de transmitir. Porque é esse o veículo próprio, não é? É esse o campo específico da obra de arte. Então, é que ela é capaz de operar. Isto é, fazemos-lo em função de sua comunicabilidade e de sua aproximação dos padrões estéticos. Não cabe de modo algum compará-la com a realidade. Tomemos um exemplo preciso. O romance Os Cangaceiros, de José Lino do Rego, tem de ser julgado pelas suas qualidades literárias e estéticas. Não tem a menor importância saber se retratou fielmente os cangaceiros reais. Dentro dessa perspectiva, se justificam também todas as liberdades tomadas por Glauber Rocha quando trata do tema cangaço. E mais adiante, no mesmo trabalho, ao comentar que funções simbólicas o cangaceiro poderia ter representado para a arte e a política no Brasil, acentua, no caso Maria Isaura, mais uma vez o papel, a abordagem específica do cientista social ao analisar o tema. As atitudes da arte e da sociologia diante dos símbolos são diversas. A arte sugere espontaneamente os símbolos. A sociologia pesquisa para descobrir que relações sociais ou que fatores fazem com que certos símbolos sejam bem-sucedidos. É exatamente esse mesmo tipo de interrogação que eu me proponho fazer aqui, discutir aqui. Quer dizer, até que ponto o cangaceiro, ou a figura do cangaceiro, principalmente na arte em geral, mas na música em particular, que é o nosso tema hoje aqui, até que ponto essa figura teve sucesso ou não. Quando nós falamos aqui em sucesso, falamos sucesso enquanto símbolo capaz de motivar uma série de atitudes de um maior ou menor nacionalismo, assim por diante, como também até que ponto teve maior ou menor sucesso comercial. Por exemplo, se nós notarmos o que acontece com uma figura até certo ponto equivalente, ou parecida, ou aproximada, como a do cowboy norte-americano, nós notamos que o cowboy tem várias finalidades. O cowboy, enquanto símbolo, que por sinal é muito diferente do cowboy real, de carne e osso, que existiu realmente, mas enquanto símbolo, ele teve uma série de funções. Ele reforçou, assim, a nacionalidade americana. Ele reforçou também toda uma série de preceitos sobre lei, ordem, enquanto símbolo, por exemplo, da justiça. Ele reforçou, portanto, ao mesmo tempo foi um produto comercial exportado com muito sucesso, não só no cinema, como também na música, todo um ciclo musical em torno da figura do cowboy e até mesmo do estilo de vida americano muito associado à figura do cowboy. Aí nós perguntamos, por exemplo, até que ponto tentativas semelhantes com o cangaceiro, por exemplo, no Brasil, tiveram ou não sucesso e por quê, né? Geralmente, esse tipo de investigação, a resposta dificilmente é teve ou não teve sucesso, mas teve até certo ponto, ou por tais ou tais razões, assim por diante. Assim, repetimos, ou seja, agora já deixando de lado a observação de Maria Isaura, os principais problemas estão muito bem equacionados nos trechos do trabalho supracitado. Trata-se, em verdade, de ampliar o objeto de estudo. Ao invés de somente o cangaceiro, podemos tentar levantar as mesmas coordenadas em relação a outros tipos, comparando-os com o cangaceiro. Indagados possíveis resultados de tal investigação transferida para os domínios da história comparativa. Ainda utilizando a linha de raciocínio anterior, as principais questões a serem levantadas numa segunda etapa de tal empreendimento seriam as seguintes: qual a intensidade da transmissibilidade de emoção, por exemplo, do tipo cangaceiro, em comparação, vamos supor, com outro tipo padrão de uma outra cultura, como por exemplo o cowboy norte-americano? A partir de que época um e outro tipo surgiram? Não o tipo historicamente falando, o que viveu uma experiência histórica determinada, mas o tipo socialmente aceito, o tipo de fácil assimilação e difusão cultural. Outra pergunta: quais as razões do maior ou menor sucesso de um e outro tipos? Outra pergunta: quais as funções simbólicas que ambos os tipos representaram e continuam a representar? Por exemplo, a maneira de ver o cangaceiro, através das artes, da música, do cinema, etc., tem passado também por modificações. Não tem sido visto do mesmo modo. Ele tem havido certas modificações. A quem grupos, classes sociais, etc., interessava ou interessa a representação social de determinadas funções pelos tipos em questão? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no momento em que nos Estados Unidos o capitalismo norte-americano ele saía da sua fase de livre concorrência, de livre iniciativa, entrava na fase do monopólio, começo do século XX, é exatamente a época em que o cinema começa a difundir a imagem do cowboy. O cowboy passa a representar todas aquelas qualidades que passam a ser exigidas das pessoas. Né? Representava assim o espírito aventureiro, representava assim o otimismo, representava assim aquela figura empreendedora, etc. Enfim, todas aquelas qualidades com as quais as pessoas deveriam sonhar, mas que objetivamente não poderiam mais ter, porque objetivamente não havia mais lugar para a criatividade, para a livre iniciativa, para nada disso. Mas é importante que as pessoas continuassem a sonhar com isso. Eu faço a mesma pergunta aqui em relação ao cangaceiro. Por exemplo, em determinado momento da nossa história, houve uma tentativa de utilizar o cangaceiro como um símbolo nacional. Essa tentativa, a música ilustra muito. Quer dizer, até que ponto, por exemplo, o cangaceiro poderia realmente servir, né, como símbolo? Até que ponto ele poderia ser utilizado como símbolo? E poderia, inclusive, ser digerido como símbolo? Bem, no que diz respeito à história do cangaceirismo, é possível determinar tanto o aparecimento do cangaceiro ou dos cangaceiros, e veremos por quê, de existência real, fato histórico, sociológico, etc., quanto o aparecimento de modelos de cangaceiros, surgido da evolução das ideias e dos padrões e necessidades artístico-intelectuais. Quer dizer, é outro ponto que nós pretendemos ir discutindo aqui, né? Outro aspecto que nós gostaríamos de discutir ainda, né? Para concluir essa série de observações preliminares. Seria uma comparação, assim, por exemplo, entre a figura do cangaceiro e a figura do cowboy e suas repercussões nas artes, né? Vamos, na realidade, em primeiro lugar, por exemplo, o cowboy ele é um fronteiriço, uma figura da fronteira, situado numa fronteira, num local onde a civilização americana em expansão encontra os índios. Em segundo lugar, a ocupação progressiva dessa fronteira, por exemplo, nos Estados Unidos, recompensava largamente a iniciativa individual. Havia condições para a formação de pequena e média propriedade, havia condições para o enriquecimento individual de largas camadas da população. Em terceiro lugar, o cowboy é um herói não rural, mas urbano. Representa a cidade, porque não podemos separá-lo, por exemplo, do bar, do salão, né? Da mesa de jogo, assim por diante. E finalmente, ele é um símbolo assim de otimismo. Se nós fazemos uma comparação com a figura do cangaceiro, inclusive o cangaceiro na música, nós notamos o seguinte, que o cangaceiro é também um fronteiriço. Ele surge da necessidade dos grandes proprietários combaterem os índios. Mas o cangaceiro de que nos ocupamos aqui, ou seja, aquele que fazia parte de um bando independente, ele surge no momento de crise e não no momento de expansão de uma fronteira. Ele surge no momento de crise, aí por volta de 1920, aí por volta do começo do século até aproximadamente 1920. Quer dizer, ao mesmo tempo, o cangaceiro é o protótipo do homem rural e não urbano, de uma sociedade rural cada vez mais invadida, né, e agredida por um mundo urbano em expansão. Por exemplo, Lampião é um exímio montador de cavalos, é um exímio fabricante de arreios, de selas, etc. Quer dizer, é um protótipo de um homem assim, rural. Nós continuamos ainda a comparação, nós notamos que os dois tipos se desenvolveram em sociedades de estrutura diferente. Enquanto nos Estados Unidos havia larga margem para a pequena e média propriedade, aqui, por exemplo, no sertão nordestino, toda a terra, na época que o cangaço surge, já está ocupada, já está dividida entre os grandes proprietários. O cangaceiro surge exatamente como um tipo marginal dentro desse contexto, de modo que ele é necessariamente um tipo carregado também de pessimismo, né? Ele é um tipo que não pode servir como símbolo, assim, do ponto de vista cultural, com a mesma facilidade com que o cowboy, por exemplo, vai servir. Finalmente, isso vai explicar um pouco o caráter ambíguo, o caráter assim de herói ou de vilão que o cangaceiro vai assumir. Eu, em seguida, gostaria de começar a colocar algumas músicas aí para que nós analisássemos, exatamente vendo um pouco a temática dessa música, né? Primeiro, é essa música descritiva das condições gerais do banditismo. Nós temos toda uma música que descreve a terra, ou que descreve o coronelismo, ou que descreve o messianismo, ou que, em comparação com a situação do meio rural, descreve a indiferença urbana diante do crime, diante da violência, né? Nós temos também um outro tipo de música, que é a música assim voltada para o fenômeno valentia. Quer dizer, essa música voltada para o fenômeno valentia não é apenas do Nordeste. Nós encontramos ela em todo o Brasil e em toda a América Latina, inclusive. Por exemplo, nós podemos pegar a música do Rio Grande do Sul, do meio rural, falando assim do guerreiro, sulista, do gaúcho, etc., e encontrar o mesmo tipo de música, por exemplo, da Argentina ou de outras partes da América do Sul, focalizando o mesmo tema, né? E o mesmo tipo de música aqui no nosso cantador de viola, contando assim as suas proezas, contando do que são capazes, etc. Finalmente, a própria música do cangaço, né? Essa de que nós falamos aí, quando falamos da música de Volta Seca, do próprio Lampião, etc. O cangaço na música de cordel, nós temos aí inclusive a música da chegada, discussão de Lampião com São Pedro, né? Cantada por poeta de cordel, em que é muito interessante a gente ver assim a associação tanto do inferno quanto do céu com certas realidades aqui da terra, né? Certas realidades aqui do nosso mundo. Por exemplo, tanto no inferno como no céu tem armazém, tem livro de conta, né? Tem lugar onde estão anotadas as dívidas dos trabalhadores, né? E inclusive num grande incêndio que há no inferno, o livro onde estavam anotadas as dívidas, esse livro é queimado, né? Quer dizer, há uma série de transposições das realidades vividas nessa música, né? Nessa música de cordel. E finalmente, essa música é sobre o cangaço, né? Que é uma música produzida pela classe média urbana, principalmente do sul, muito mais do que aqui do Nordeste, e onde nós encontramos assim um tipo de cangaceiro. Mas essa música ela tem uma proposta política. Ela pretende ser didática, do mesmo modo como o cinema novo brasileiro pretendeu ser didático e não conseguiu, porque falava uma linguagem que não era acessível à população, né, em geral. Então, essa música ela pretendia ser didática, ela pretende ser didática, e aí nós temos de ver não tanto o tipo de cangaceiro descrito nessa música, mas aquilo que eu insisti no começo, muito mais as ideias que deram origem a esse tipo de música e o seu maior ou menor sucesso. Então, vamos lá, essa segunda parte, né? Dá para passar aqui, né? Não sei se esse tipo... Vamos perdoar um pouco essas... Algumas ações aqui, parece que não está enganchado. Está problema.